Então, continuando, Shiur de Mishlei, estávamos no final do Perek Bet, onde Shlomo HaMelech explicou para a gente o Yetzer Hara Nukva, o Yetzer Hara feminino, o Yetzer Hara masculino, quer dizer que são do Samech Mem e da sua devida esposa, sim, que é o Yetzer Hara do Kas, que ele se divide entre o Kas. O Kas é Tava. E a Tava. Mas dentro do Kas, tinham as pessoas que elas faziam mal de uma maneira direta, e tinha aquelas pessoas que eles enganavam o outro para fazer mal. E tinha o Tzarará da Tava. O Tzarará da Tava, que é representada pela mulher, sim, que é a Lili, a esposa do Samech Mem. Ela é representada pela Tava e pela Hemda. Hemda é a Tava de coisas não materiais, de ter dinheiro, sim, ou se vestir bem, ou ficar se arrumando, ficar tirando sobrancelha, pintar o cabelo, se ver bem, sim. Glamour. Isso tudo é bidiuco. Isso tudo glamour. Essa é a o etrar de Hemda, fora muitas coisas, assim, também engloba isso, mas é querer ter dinheiro, que é o que muitas pessoas querem. E tem a Tava. A Tava é o prazer material, quero ter coisas materiais. Então a gente falou, a Tava, ele é o contrário da Torá. Você falou no final, muito pesado e verdadeiro. É Efer a Torá. Por isso está escrito Shachá el Mavet Beitá, que a casa dela, ela é uma pista para a morte, porque quem entra na casa da Tava, é muito difícil ele sair. Muito difícil a pessoa conseguir sair da Tava quando ela entra. Sim? A gente vê, bem, as pessoas sofrem. E não é por isso, não é Stam, que está escrito na Gemará, que a Torá, ela sai dos pobres, está escrito. Cuidado com os pobres, quer dizer, dá kavod para eles, não despreze eles, porque a Torá sai dos pobres. Isso é muito simples, por que a Torá sai dos pobres? Porque o pobre não tem mais o que fazer. O que o pobre vai fazer? Ele não tem o que fazer. Então ele vai estudar a Torá. Mas o menino, que ele é rico, ele tem um zoológico em casa. Ele tem um... Não, mesmo sem exagerar tanto. Digamos que ele não tem um zoológico em casa. Ele tem um PlayStation, ele tem um carrinho de controle remoto. Hoje em dia ele tem aqueles negócios que voam. Drone. Ele tem um drone, é isso que ele fica brincando. Então ele não estuda a Torá, essa criança. Sim, e depois quando ele quer comer, mas ele não quer comer, ele quer pedir comida, ele quer comer uma pizza, ele quer comer um sanduíche. Pediu? Não fazer, digamos que ele é uma criança pequena, mas ele não quer comer o que tem. Não, ele quer pedir um negócio, ele quer, como se fala isso, Yasmin? Encomendar uma coisa, porque ele está em outro nível. Sim, então ele não tem Torá, é muito difícil ele ter Torá, uma pessoa assim. É muito difícil, não é? Muitas vezes nem é culpa dele. Os pais não sabem o quanto eles fazem mal para o filho quando eles acostumam o filho assim. Eles tinham uma marcha Torá do filho. Uma vez uma pessoa veio falar comigo que ele não tinha tempo de estudar Torá. Eu falei, peraí, você termina de trabalhar às 6. Como você não tem tempo de estudar Torá? Você termina de trabalhar às 6, digamos que você jante em casa, ok? Pelo menos 2 horas, estuda. 2 horas, estuda as 2 horas, volta para casa às 8. Come, estuda 2 horas e volta para casa, sim? Aí ele falou, não, minha esposa, todo dia ela quer sair para um restaurante diferente. Todo dia a gente tem que sair para um restaurante, se a gente não sai, tem brigas, todo dia. E eu entendo ele, não é culpa dele, casou, sim? Bem. Mas ele casou com uma mulher, ele tem muito dinheiro, ela também tem muito dinheiro. Ela não, coitada dela, ela também é uma coitada, que os pais dela... Foi mimada, né? Foi mimada, e ele também deve ter mimado ela, sim? O meu Rosh Hashivá sempre falava, e ele me permite falar isso, sim, o Yavari, quando eu estava no Brasil, ele falava que muitos amigos deles em Mir, eles queriam sempre casar com uma mulher rica. Eles falam, não, eu quero uma mulher rica, eu quero que meu sogro me pague 5 anos de Kohler, eu quero uma mulher rica. Tá bom? E ele, Alexandre Shamayim, casou. E todo mundo, Bemet, casou com mulher rica, os amigos dele conseguiram se casar, ganharam uma casa, não sei o quê. Dote. Sim, 5 anos depois, todos os amigos dele saíram para trabalhar. Por quê? Porque acabou o dinheiro do pai, e aí o pai falou, agora chega. E aí a mulher falou, mas espera aí, eu quero comprar a minha roupa para o Hag. E a minha roupa para o Hag não é 200 shekel, Minha roupa Kurage é bastante dinheiro. Eu também quero o meu brinco, eu quero a minha pulseira, sim, e eu quero comer bem, e como assim que só tem pouco manteiga? Sim, né? Não, você vai trabalhar. E aí o cara não conseguia mais estudar e ficar no colo, ele foi trabalhar. E é culpa dele, porque ele casou com uma mulher dessa, sim. Enquanto ele não, ele casou com uma mulher que dava valor para as coisas verdadeiras. E é isso que está escrito, uma pessoa que entra na Tava é muito difícil ele voltar, muito difícil. Poderia dizer, assim, não que eu realmente não tenha isso na pergunta, que o cara que é pobre não tem muito isso, porque não tem muito o que fazer, ele não vai se envolver com... Esse é o chat. Ele não tem muita escolha, então ele vai pegar e vai jogar. Então a gente poderia dizer que o verdadeiro mérito é o do cara que é rico, que vai sem que estuda. Olha, existe o verdadeiro mérito. No, a gente ganha o sahar, o Olam Haba, pelo esforço, ok? Quer dizer assim, uma pessoa que ele é pobre, por exemplo, o Rav Ovadia, okay? Ele não tinha nada quando ele era pequeno. Ele era muito pobre. Ou o Stipler. Eles eram muito pobres. Mas esse não é o motivo que ele virou o Rav Ovadia ou o Stipler. Esse é o motivo que ele tinha mais a ver com a Torá, com uma pessoa que nasceu no... leite com pera. Biriu, que foi criado com... ovo maltino, com dinheiro, sim. Quer dizer, mas não todos os pobres são Rav Ovadia, sim. É isso que eu estou falando. Está escrito, cuidado com os pobres, porque deles sai a Torá. Isso é verdade, os pobres eles têm mais Torá, porque eles não têm shtuyot em volta, eles não têm besteira e não têm onamazé em volta. Mas o quanto ele vai se esforçar, isso depende dele. Um rico, bem mérito que se esforce, isso é um mérito muito grande. Rebbe, está escrito que ele era muito rico. Antes dele morrer, ele levantou o dedinho dele. Ele falou, Hashem, você sabe que nem o meu dedinho eu não tive nada. Nem como o tamanho do meu dedinho eu não tive nada desse mundo. E qual é a Kavaná? Todos os Mefarshim perguntam. Todos os Mefarshim perguntam, como ele não teve nada desse mundo? Está escrito que ele tinha, que antigamente era incrível, está escrito que ele tinha alface. E está escrito que ele tinha rabanete na mesa dele, tanto no verão, tanto no inverno. Antigamente era um absurdo isso, é impossível você ter rabanete no verão e no inverno, porque não tem avião para te trazer da China as coisas, mas Rebbe tinha tanto dinheiro que ele mandava trazer, sim, ele queria rabanete na mesa dele. E qual é a intenção? Ele não queria para ele queria lichvod Hashem. Ele pode ser que ele comia, mas ele não era para ele ter prazer. Essa é a diferença. Era Kavaná, então. Na roda? Cadê que era Kavaná? A diferença da Naata na Kavaná. Na roda? Fazer isso Lechem Shamaim ou Lechem... Não é Batashrit, porque no final comiam. Ele não jogava fora, ele comia. Mas ele precisa agora pagar um dinheirão gigante só para poder trazer esse tipo de comida em vez de trazer várias outras comidas do local. Se vai faltar para ele, não é Batashrit. Isso quem estava na aula de Baal Tashrit no Shabbat. Essa é a questão, mas se não vai faltar. Se o dinheiro vale, a regra geral em 5 segundos de Baal Tashrit é: se o dinheiro vale o que eu estou fazendo, não é Baal Tashrit. Ok? Se o dinheiro vale. Baal Tashrit de dinheiro, existe isso? Verdade. Uma pessoa que tem um isqueiro, ele pega uma nota de 50 shekel, queima e acende um cigarro. Está fazendo Baal Tashrit com dinheiro. Mas se ele não tem, e o único jeito é com essa nota, sim. Claro. E para ele vale isso. Então. Não é Baal Tashrit. Mas isso é só um ponto, tem muitas. Muitos pratinhos. Ele costuma comprar Pepsi, ele vai comprar uma Coca-Cola, esse Baal Tashrit. Nahon, se pra ele não tem diferença nenhuma tomar Coca e Pepsi. Não, também não tem diferença. Comeu, você sabe. Ele tinha? Quem disse que não? Ele tinha. O Taz, e com isso a gente termina esse negócio de Baal Tashrit, o Taz, isso tem a ver também com o Tavo. O Taz era casado com o Bach. São dois explicadores do Shulchan Aruch. O Bach explica o Tur e o Taz explica o Shulchan Aruch. O Taz casou com a filha do Bach. E o combinado foi que ele ia dar para ele Parnassá. E aí ele não conseguia mais dar carne. Sim? E foi o Taz no Beit Din e chamou ele para o Din Torá. Ele falou que sem carne eu não consigo estudar direito. Se eu não como carne, eu não consigo dar dinheiro, eu fico fraco, eu não consigo dar dinheiro, eu preciso comer carne toda semana. Assim ele falou, era Alexandre Shammai. O Rav Yoshi nunca fez um jejum na vida dele que não fosse os jejuns que estavam caindo. Porque ele falou, eu tenho medo que se eu faço jejum, eu vou estudar menos que o normal. Enquanto isso, o Rav Steinman, ele comia uma batata e uma cenoura todo dia. Cada um com sua avodata Hashem. A pessoa tem que fazer Alexandre Shammai. E o que a gente falou é o ponto das tavot. As tavot é muito difícil a pessoa voltar quando ela entra em tava, ok? é muito difícil a pessoa conseguir sair quando ela entra em Taivá. Tudo é costume. A pessoa que se acostuma a ter Tavot é problema. Está escrito na Gemara Maseret Ketubot que existe a mitzvah de dar tzedakah. Agora, existe a mitzvah de dar tzedakah de quanto falta para a pessoa. Quer dizer que se eu tenho uma pessoa que tinha um carro e ele ficou pobre e perdeu o carro, ok? A mitzvah de dar tzedakah para ele é que todo mundo se junte e alugue, compre, mas faça ele ter um carro. Essa é a mitzvah de tzedakah para ele. Não é um absurdo? Isso é assim que está escrito na Torá. Asher echsar lo, deimach shero asher echsar lo. O que falta para ele? Se para ele falta um carro, porque ele se acostumou assim, então tem que dar um carro para ele. Fala Gmará, veio uma pessoa na frente de Irove e falou, eu quero comer galinha e vinho. Me dá dinheiro para galinha e vinho. Aí Irove falou, que galinha e vinho? Eu tenho dinheiro para te dar galinha e vinho? Nem eu não como galinha e vinho. Você vai agora comer galinha e vinho? Enquanto eles estavam falando, entrou a irmã de Irove. Fazia 10 anos que Irove não via a irmã dele. Entrou a irmã de Irove e ela trouxe um presente para Irove. Qual foi o presente que ela trouxe para Irove? Fala Gmará. Galinha e vinho. Aí Irove falou, o que está acontecendo aqui? Olha o que a Shem fez para você conseguir ganhar galinha e vinho. Aí ele comeu a galinha e vinho. E aí Irove não tinha mais dinheiro para dar para ele. E no final ele morreu. Porque ele sofreu tanto que ele tinha perdido tudo. Aí Irove falou, a culpa é sua. Ninguém mandou você se acostumar. O pobre morreu, porque ele não tinha mais... Ele foi falar no cemitério? Não, ele falou para as pessoas que estavam lá. Ele falou, a culpa é dele. Ninguém mandou ele ficar se acostumando a comer galinha e vinho todo dia. Aí, quando a pessoa não tem, ela sofre muito. Sim? De qualquer jeito, é isso que está escrito aqui. A Tava, uma pessoa que entra na casa dela, é muito difícil. É isso que está escrito. Kol ba'ea lo yeshuvun. Uma vez que a pessoa entra na Tava, ela não consegue voltar. Agora continua o Pasuk Chaf. Perek Bet Pasuk Chaf. Perek Bet Pasuk 20. Fala Shlomo HaMelech. Leman, a Torá, tudo isso que você vai se esforçar para a Torá, você vai rezar, tudo isso que a gente falou desde o começo do livro, a Torá é Leman Telech Bederech Tovim. É para você ir no caminho dos bons. Ve'orchot Tzadikim Tishmor. E você cuide do caminho dos tzadikim. Vamos só traduzir esses três psukim, depois a gente explica. Ki yesharim ishkenu aretz. Porque os yesharim, as pessoas que eles são yesharim, eles são retos, eles vão ficar na terra, eles vão se assentar na terra. O temimim ivatruba. E os temimim, aquelas pessoas que eles não fazem resbonot, eles não ficam fazendo conta sempre, eles simplesmente fazem o que está escrito. Ivatruba, eles vão sobrar na terra. O rechaim me eretz ikaretu. Mas os rechaim, eles vão ser extirpados da terra. O Bogdim e Sehu Mimena. E os Bogdim, os traidores, vão ser arrancados da terra também. Agora fala o nome vindo o seguinte: a Torá, ela vai te proteger de qualquer caminho ruim. E por isso você vai no Derech Tovim. A partir do momento que a gente falou que Leatzilcha Miderech Ra. No Pasuk Yud Bet está escrito, a Torá vai te salvar de um caminho mau. Leman telech bederet tovim, para você poder ir no caminho do bem. E falou agora, meu que o Shlomo era tentando te falar que se você começar a ir no caminho do mal, se você começar a deixar se levar pelas suas tavot, pelo seu kas, sim, e kas a gente já falou, é lav davka nervosismo, é tudo que a gente falou nos outros shiurim. Se você se deixar levar, você não vai conseguir ir no caminho do bem. Então, Leman Telech Bederech Tovim, tudo isso que eu te falei é para você conseguir ir no caminho do bem. Ve'orchot Tzadikim Tishmor, e você consiga guardar o caminho dos Tzadikim. Quer dizer, a Torá vai te ajudar a você fazer isso. A explicação aqui, existem duas pessoas. Existem Tovim, existem Tzadikim. E tem aqui de novo, Derech e Orach, Orchot. A gente falou, Derech é o grande. É o que muitas pessoas fazem. É o mais comum. E Orach é o menor. Então, a explicação é Tovim são pessoas boas. Pessoas que fazem bondades com as pessoas. Agora, a bondade pode ser eu não fazer mal para uma pessoa que merece o mal. Sim, uma pessoa merece agora ser punida. Eu não dou a punição para ela. Isso eu tô, bondade? Eu estou fazendo uma bondade para ela. E a pessoa está me devendo, eu não cobro dela. Eu estou fazendo uma bondade para ela. Sim? Existe tzadikim. Tzadikim são pessoas que elas fazem mais. Elas não só vão deixar de cobrar, senão vão ajudar aquela pessoa. Vão pagar aquela pessoa. Por isso aqui no Derech, está escrito Derech. Muitas pessoas fazem bondade. A maioria das pessoas são assim. Mas Orchot Sadikim, aquelas pessoas que eles são Sadikim, que eles ajudam a pessoa, mesmo que ele não merece, eles vão lá e ajudam. Isso são poucas pessoas. E a Torá vai te ajudar a você ir nesses dois caminhos. A gente vê um exemplo daqui. Está escrito em uma Gemara em Baba Metzia. A Gemara em Baba Metzia fala o seguinte. Rabbe Bar Bar Hana, ele era sobrinho... Rabbe Bar Bar Hana, ele era sobrinho de Rav. E ele estava mudando, ele estava fazendo a mudança da casa dele. E aí vieram os... Como se fala isso em português? Os carregadores? Carregadores, exatamente. Vieram os carregadores para levar todos os barris de vinhos que ele tinha. E aí eles estavam carregando. E aí o que, que eles fizeram? Não, mas chamamos Yodim. Aí eles foram lá, os carregadores, quebraram os barris de vinho deles. Quebraram os barris de vinho. Um acidente, viu como era? Viu? Mas a gente sabe. A gente sabe. Não, eles eram Yodim. Eram Yodim. E aí, Rabbe Bar Bar Hana quebrou. O que, que fez Rabbe Bar Bar Hana? Paga. O que toda pessoa faria. Foi lá e pegou o terno deles. Falou, tá aqui, ó, vou pegar meu pagamento de vocês. Pegou a roupa deles, a roupa de cima deles, sim, o terno, ou seja. Pegou o talit deles. Aí eles vieram para Rav. Vieram na frente de Rav. Falaram, olha Rav, o que aconteceu foi isso. A gente acabou quebrando e ele cobrou da gente. Pegou a nossa roupa. A nossa roupa de cima. Aí foi lá para Rav Bar Hana e falou, devolve. Devolve para eles. Aí Rav Bar Hana falou, por que, que eu vou devolver? Eu não tenho que devolver. Aí ele falou o seguinte, Leman telech bederech tovim. Ele trouxe esse passo para você ir no caminho bom. Quer dizer, deixa de cobrar eles. Você vê que eles não têm muito dinheiro. E aí, a Amrulê, eles falaram o seguinte. A gente é pobre. Ok? A gente é carregador. A gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Trabalhamos o dia inteiro. E aí, no final, a gente quebrou. E a gente não ganhou salário. Então, a gente tem que comer. Eu vou chegar em casa. O que, que eu vou falar? Vou chegar em casa sem roupa ainda. Sem o meu terno. E aí... Sem trazer comigo para casa, o que, que eu vou fazer? Foi lá, Rav, e falou o quê? Paga. Aí Rav Bar Hana falou, peraí, tem limite. Rav, tem limite. Aí ele falou, não. Ve'orchot tzadikim tishmor. Ele traz o final do passuco. Isso é uma Gemara? É uma Gemara, em Baba Metzia. Se eu não me engano, é Daf Pei Gimel, Pei Gimel. Não, Mishurat Adim, isso. Oh, mas ele falou, Leman telech bederech tovim, orchot tzadikim tishmor. Aí ele foi lá e obrigou ele a pagar. Derech Agav, parênteses, daqui, o Rosh aprende que se obriga a entrar Lifnim Mishurat Adin. Se o Dayan vê que nesse caso tem que entrar Lifnim Mishurat Adin, ele pode obrigar a pessoa a entrar Lifnim Mishurat Adin. O Rosh possui que isso na Lachar Maase. O Rosh possui que isso na Lachar Maase. Lifnim Mishurat Adin, mais do que o Din, que nem nesse caso. Nesse caso, eles deviam pragar para Rabbe Bar Bar Hana. Mas ele falou, primeira coisa, você é Rav. Você é um Rav, você é um rabino. Você vai deixar de cobrar eles. Vai cobrar o terno deles, vai arrancar o terno deles. Pô, é assim que funciona. Rabbe Bar Hana é um Tamid Chacham, digamos. Mas por conta de que ele não é uma pessoa comum. Nahon, esse foi o primeiro. Você não vai arrancar a roupa deles. Eles não... Segunda coisa, eles são pobres, você vai pagar. Vorchot Tzadikim Lishmor, daqui o Gaon me vem na prova. Sim, porque sem quem não estuda esse grão, não dá pra entender a Gemara. Ele falou duas vezes o mês passado. Primeiro a Reixa, depois a Ceifa. Então ele fala, não, existe dois tipos de pessoas, Tovim, são aquelas pessoas que não iam cobrar, mas tem ainda, Orchot Tzadikim Tishmor, você fazer Lifnim Mishurat Adin. E a Torá vai te levar você a fazer isso. Sim, a Torá vai te levar você a chegar nesse nível e não ir no caminho do mal. Ki Yesharim Mishkenu Aretz. O Temimim Vatrubá, os Yesharim vão ficar na terra e os Temimim vão se assentar nela. A gente já falou isso em cima. Existem dois tipos de pessoas em Avodat Hashem. Existem os Yesharim, só que as pessoas que... Eles fazem conta, sim? Será que isso Hashem quer ou será que isso Hashem quer? Não, acho que é melhor isso, é? E ele faz, sim? Ele pesa o lado direito, pesa o lado esquerdo, pesa o meio e faz o que ele acha certo. E tem aquelas pessoas que... Tmimim, aquelas pessoas que ele não sabe, ele não fica pesando, ele faz o que está escrito na Torá. Ele faz o que está escrito na Torá, ele é Tamim, sim? Ele até mim, Nahon. O Rav, muitas coisas de Breslev, que tem a ver com Breslev, eu não estou falando nem contra nem a favor. Eu já faço um título grande. Não estou falando nem contra e nem a favor. Muitas coisas que você escuta por aí do mundo Breslev, são seja tamim, seja tamim. Porque é um tipo de Avodat Hashem. Okay? É um tipo de Avodat Hashem. Que a pessoa fala, eu não sei nada, eu faço o que está escrito eu faço. Sim, escrito quer dizer Shulchan Aruch e Gemara, sim, só para ficar claro. Está escrito no Shulchan Aruch e na Gemara, eu faço. Não é que está escrito no livro lá do Plot. Está escrito no Shulchan Aruch e na Gemara, eu faço, não fico fazendo resbonoto, eu não fico falando, ai, será que isso está certo? Não, está escrito, eu faço. São dois tipos de pessoas. Você vai passar onde o Shulchan Aruch? E o Gro explica o seguinte, está escrito Ishkenu Aretz. O Gro fala que as pessoas que eles são Yesharim, eles Ishkenu. Ishkenu quer dizer, eles vão se assentar na terra. Nahon, de vizinhança, de se assentar na terra. Fala o Gro, por que eles vão se assentar na terra? Porque os Yesharim, eles são pessoas que eles vão para a guerra. Eles vão para a guerra. E fala, a explicação é, quando você quer quebrar uma midá, você agora quer quebrar uma midá, como você quebra uma midá? Então ele fala com... Lashon muito bonito, ele fala assim, Hema uvdim et Hashem besechel, eles são pessoas que servem a Hashem com sechel, eles são muito sechel, ve omed da'atam umidotehem, eu sirvo a Hashem com meu sechel, eu sempre procuro fazer o melhor, sim, e com as minhas midot, sempre procuro letaken as minhas midot. E mesmo que eles saem do caminho do meio, às vezes eles saem do caminho do meio, e fala, quando eles saem do caminho do meio, porque a pessoa, quando ele quer quebrar uma natureza dele. Ele quer quebrar a natureza dele. E uma midá. É impossível quebrar uma midá, a não ser que você vá até o outro lado contrário, até o final mais extremo que você pode ir. O único jeito de você conseguir quebrar uma midá, antes você tem que quebrar, que chutou, quebrar. Tem que ir até o extremo do outro lado. Como o Rama fala? Oh, Bidiuk, ele para Bidiuk, depois ele traz o Rama. E ele prova desse passuco, o único jeito de quebrar uma midá, ou quebrar uma teva, uma natureza. Por exemplo, a gente falou das pessoas que têm tava, ok? Como uma pessoa que os pais dele deram tudo para ele, ele é rico, ele tem muito dinheiro, ele tem todas as tavas do mundo, ele pode quebrar isso. Fala, Gro, você vai até o outro lado, você come pão e água durante alguns dias. E depois você volta, porque é ruim ficar lá, falou Gro. É proibido ficar lá, não é o derech da Torá ficar lá. Mas isso pode ser uma passagem. E aí você volta pro meio. Pessoa que não reza, digamos, sei lá, não consegue perguntar pro Shaharit, então ela tem que fazer nets alguns dias. Nahora, beta. Nahora. É quebrar o outro lado. Não seria melhor, tipo, lá, tipo, botar, por exemplo, sei lá, acordar 9 da manhã. Uma semana depois, 8:30, uma semana depois, 8, e aí baixando até chegar no nível de fazer shaharit? Ou direto pro extremo, assim? Tipo? É porque aqui a gente não tá falando de uma midá, que é um ato. Não é uma midá. Não é uma midá de acordar tarde. A midá que é preguiça. E pegar o caminho do meio. A midá que é preguiça. Talvez a primeira coisa, ele tem que se acostumar a dormir cedo. Porque quem dorme cedo, acorda cedo. Quem dorme às 4 da manhã, não vai conseguir acordar para tefilar. Essa é a primeira coisa. Mas essa é a midá. A pessoa primeiro tem que quebrar e depois ele consegue voltar para o meio. E por isso está escrito Ishkenu Aretz. Eles vão se assentar, porque eles dominaram isso, eles conquistaram isso, eles conquistaram a terra. Sim? A gente sabe que a terra tem um entendimento de ser o Olam Haba. Sim, a terra tem, vamos definir a Kabbalah, tem um entendimento de Olam Haba, Ishkenu Aretz, eles vão conseguir ter a terra, que é o que Hashem quer dar pra gente, ver Temimim e Vatruba, mas os Temimim não, está escrito, eles vão sobrar na terra, e Vatru, é meio que uma coisa que acontece por si só, não é que eles dominaram, por quê? Porque eles nem saem pra guerra, fala o Gro, eles não saem pra guerra, ele fala, olha, me deixa, eu faço o que Hashem quer. Ele nem sai pra guerra, ele nem precisa ir pro lado direito, pro lado esquerdo, nas midot dele. Ele já vai direto, ele faz. Por exemplo, Avraham Avinu, tem um midrash agora, que eu lembrei, que Avraham Avinu, ele usou essa midá de Tmimut muitas vezes. Por exemplo, quando ele foi fazer Shechitá em Yitzhak, está escrito no midrash que veio Satan. E sim, Avraham Avinu era a pessoa mais yachar do mundo, ele fazia Hashbon de toda a vida dele, sim. Ele descobriu Hashem sozinho, quer dizer, toda hora ele estava lefi Asecher. Mas na hora que ele foi fazer Shechitá em Yitzhak, ele usou outra midá, ele usou a midá de Tamim. Se ele começasse a fazer Hashbonot agora, a fazer contas e falar, não, deixa eu ver, será que eu tenho que Bemet matar meu filho? Talvez não é isso que Hashem quer, talvez não foi isso que eu entendi direito da profecia. Ele ia começar a ficar fazendo resbrot, ele não ia matar o filho dele. Se falar o Midrash. Veio o Satan e começou a falar, ele falou, escuta, eu não sei de nada. Hashem falou, eu faço. Eu vou fazer o que Hashem falou, eu não sei. Ele usou essa amidade de ser tamim. Quer dizer, a pessoa tem que... É, aqui não são dois tipos de pessoa, ou isso. Não é uma coisa negativa, então. Não é uma coisa negativa, não. Chas v'shalom, está escrito aqui, são dois tipos de pessoas que servem a Hashem. Mas a gente está explicando mais que não são dois tipos de pessoas. E são dois tipos de qualidades que a pessoa tem que ter. A pessoa tem que saber quando fazer perguntas e quando ficar fazendo contas, se eu vou pela direita, pela esquerda ou pelo meio. E a pessoa tem que saber a hora que ela fala, chega, eu vou fazer o que está escrito, eu não sei. Eu não sei o porquê, eu não sei porquê não. Dizer, eu faço o que está escrito eu faço, eu não vou ficar fazendo resbonot. São dois tipos de umidade que a pessoa precisa usar. O Rechaim, continua o Passuco. Ah, por isso está escrito Ivatruba, eles vão sobrar. Porque eles não ficam lutando, eles simplesmente fazem. O Rechaim e Meret e Careto, mas os Rechaim, eles vão ser extirpados da terra e Bogdim e Shumimena. Agora, Rechaim, existem duas pessoas, Rechaim e Bogdim. Rechaim, falou Gro, é contra as pessoas que eles são Yesharim. Eles são as pessoas que eles são Rachamim para fazer o mal. Sim? Toda hora ele pensa como ele pode fazer mais mal, como ele pode ter mais aná, como ele pode pegar mais dinheiro, como ele pode se dar mais bem, sim? Como ele pode fazer o inimigo dele cair mais. Ele sempre está pensando com a cabeça dele como eu posso fazer mais mal. E de novo, mal aqui não está se falando de uma pessoa que tem chifre e rabo. Está falando de uma pessoa que está fazendo mal. Mal que é despirush averot, sim? Ele sempre pensa, ele usa a chokhmah dele para poder planejar melhor a viagem dele, para ele ganhar mais dinheiro, para ele poder ter mais prazer. Sim, é só para isso que ele usa o serran dele. Ele não usa o serran dele para ajudar as pessoas. Isso são os rechaim. Por isso está escrito Icareto. Eles vão ser cortados. A Shem vai fazer um ato. E tem outras pessoas que são bogdim. Bogdim, eles são contrários dos tmimim. Eles são pessoas que eles seguem as tavó deles, eles fazem o mal, eles não ficam fazendo que ele faz Yehush, ele deixa, ele segue a vida dele fazendo a verota, ele não quer escutar, ele deixa o trem seguir. Esses são os... Empurra com a barriga. Empurra com a barriga. Bidiu, que ele empurra com a barriga, e por isso está escrito Ishu. Ishu. Vai ser arrancado? Ele vai ser arrancado, Nahon. E aqui a explicação, a gente vê, se a gente for olhar de todos os Pukim agora, fazer um mini resumo, a gente vê que tem escrito Ra, está escrito lá em cima no Pasuk Yudbet, Latzil Hamiderech Ra, sim? Depois está escrito Mirma, Ra é aquela pessoa que ele é mal, Mirma é aquela pessoa que ele engana. Depois está escrito Aisha Zara e Anohriya. A gente falou Yitzarara masculino, Yitzarara feminino, que tem quatro, são dois que eles são quatro, o Yitzarara. E depois, aqui está escrito quatro coisas, Tov e Ashar. Sim? Tzadik e Tamim. Quer dizer, a Torá contra essas quatro coisas que são Yetzarará mal, a Torá vai te dar quatro qualidades que você tem que ter, que são ajudar as pessoas a deixar de cobrar, quer dizer, fazer bem mesmo que a pessoa não merecia. E depois existe aquela pessoa que ela faz mais ainda do que o normal, que é o Tzadik. E a pessoa tem que ter aquela qualidade de ser achar e fazer conta para sempre saber qual é o caminho do bem, e também ser tamim, saber quando ele vai ser tamim. Então é Tov, Yashar, Tzadik e Tamim, que é contra Ura, Mirma, Ishazara, Vea, Nohriya. Yafé, agora a gente continua o Perek Gimel. O Perek Gimel, o começo é aqui que a gente falou até o Perek Yud, a gente vai falar das qualidades da Chokhmah, qualidade da Torá. Fala o Pasuk Gimel. Beni Torati al tishkach umitzvotai itzor libecha. Meu filho, não esqueça a minha Torá. E as minhas mitzvot guarde no seu coração. Guarde o seu coração. Quer dizer, que o seu coração guarde as minhas mitzvot. Ki orech yamim ushnot chaim veshalom yosifulach. Sim, conhece essa música? Não, isso é um pasuk. Também fizeram uma música. Então está escrito que orech yamim, ushnot chaim, que orech yamim, porque ela é a longevidade, sim, da sua, dos seus dias. Ushnot chaim, E eles são os seus anos de vida. Veshalom Yosifular. E paz vão dar para você. Quer dizer, Yosifu, que vão dar mais, vão acrescentar, vai sobre tudo que está escrito no Passu. Eles vão acrescentar para você. Orech Yamim. Sim. Dias. Shenot Chaim. E anos de vida e paz. Isso que três coisas que a Torá vai te dar. Vamos só falar esses dois psukim aqui. Começa. Shlomo HaMelech. Não esqueça a minha Torá e guarde as minhas mitzvot, que nem já foi falado várias vezes. A Torá, ela é constante. A Torá, ela é 24 horas por dia. 24 horas por dia, a pessoa tem que estar conectado com o estudo da Torá. Não precisa estar estudando mamash, mas o estudo é toda hora. Não existe um momento que agora se estuda, agora não se estuda. Sim? A Torá é sempre você estuda. E por isso não esqueça, quer dizer, constantemente não esqueça a minha Torá. E as mitzvot não, as mitzvot você tem que guardar, estudar elas e guardar para o momento que elas têm que ser feitas, para você saber. Que nem a gente falou, não adianta estudar mitzvot de Sukkah logo depois de Sukkot, sim, até ano que vem. Não, você tem que estudar e guardar para ser usada na hora que tem que ser usada. Falou dias, ao longo dos seus dias, dos seus anos, agora a gente te dá paz. Nahon. Eu estava estudando uma aula melhor que fala que caret, quando fala no Rosh Hashanah, que a pessoa tem careta, enfim, que são um tipo de careta. Existe careta de dias, careta de anos, e enfim, depois é careta espiritual. Nahon. Então, o Ramban explica isso. Por um lado, a pessoa comete pecado, chega no nível de careta, então ele perde os dias e perde os anos, perde o shalom também, né? Nesse mundo e no outro mundo. E se a pessoa se tutorar, então ela tem. Ela dias, ganha esses três. Os danos e tem shalom. Então, Nahon. E a fêmea, por isso que está escrito lá, Verechaim e Eretz careto, eles vão ser cortados de careto. Agora aqui que estão escritas três coisas, que no pshat a gente entende, mas se a gente quer se aprofundar, fica estranho. É a prolongação dos seus dias e dos seus anos de vida e vão te dar mais shalom. Porque está escrito dias e anos de vida. Então, Grofala, está escrito três coisas, que nega de três coisas que falamos no primeiro passuco. No primeiro passuco a gente falou Torá e Mitzvot. Agora, as mitzvot, elas se dividem em duas. Asei e Lotasei. Então, é o seguinte. Orech Yamim, ok? Zé mitzvot Asei. Que nem está escrito. Asheri Asei Otama Adam Vechai Bahem. Você vai fazer e você vai viver. Então, Orech Yamim é mitzvot Asei. E depois está escrito Shenot Chaim. Isso é mitzvot Lotasei. E aqui, olha que lindo esse pshat. Porque está escrito Shenot Chaim. São anos de vida. Agora tem uma Gemara. Qual é a pergunta que vocês vão fazer nesse passuk? Shenot Chaim. Um de cada vez. Qual é a pergunta que a gente faz nesse passuk? Shenot Chaim. Anos de vida. Já foi melhor. Que nem todo mundo está perguntando. O que é anos de vida? É óbvio que os anos são de vida. Não existe anos de morte. Sim? Se você morreu, acabou os seus anos. Não tem anos de vida. Não sei os anos de vida. Sim, você... A pessoa teve anos de. O York até o quê? A gente conta os anos que a pessoa. Mas nasceu, ele tá falando de seus. Não, ninguém já conta. Ó, hoje é o aniversário de 50 anos da morte do. Ninguém fala assim. O que é o Yortzad então? O Yortzad é que no dia que a pessoa morreu, a alma volta e ela tá mais perto desse mundo. Sim, mas a gente conta, né? De ano em ano. Mas... Eu contei um dia, né? Mas não fala Shanim. Shanim. Você não fala, hoje meu avô tem 153 mais anos. Mais além, pessoalmente. Oh, morreu já vê. Então... Raim Shalatora. Dafka aqui tem a ver e não tem a ver com a vida da Torá. Porque fala, Gemara, o seguinte. Tem uma Mishnah e uma Maseret Kiddushin no Daf Lametet. O que está escrito na Mishnah e uma Maseret Kiddushin no Daf Lametet? Está escrito o seguinte. Toda pessoa que faz uma mitzvah fazem bem para ele no Lamazé e no Lamabá. E ele faz bem para ele e para todo mundo. Toda pessoa que faz uma verá, ele faz mal para ele, mal para o mundo, e também fazem mal para ele dos céus. Se está escrito na Mishnah. Ele faz mal para os tribunais também. Nahon, ele faz mal para todo mundo, para ele, e fazem mal para ele dos céus. Fala Gemara e Maseret Yumah. A Gemara e Maseret Yumah faz essa pergunta. No Daf Ein Hei, Ein Aleph. Por que está escrito Shenot Chaim? Por acaso existem anos que não são de vida? Fala Gemara, não. Esses são os anos da pessoa que viram de mal para o bem. Quer dizer, estava decretado para ele que ele ia ter anos, entre aspas, de morte, que os anos da vida dele iam ser horríveis, E ele conseguiu fazer tshuva, por isso está escrito da Maser Yuma, que é Maser de Yom Kippur. Ele conseguiu lafor os yamim, shenot, mital e shenot chaim. Através disso que a pessoa estudou Torá, a pessoa transformou os dias da vida de morte dele para dias de vida, anos de vida, shenot chaim. E fala o grupo, por isso que isso é que nega das mitzvot lotase. A pessoa fez a verot, agora ela ganhou uma caixa de anos de morte. Sim, decretaram para ele que esses anos agora a pessoa vai sofrer muito. Aí a pessoa fez tshuva. Se a pessoa fez tshuva, aí os anos de morte deles viraram shenot chaim. É por isso que está escrito orech yamim. Você vai ter longevidade. Isso é mitzvot ase. E as mitzvot lo ase shenot chaim. Você vai transformar os seus anos em anos de vida. Mesmo que ele tinha sido decretado diferente. E termina com shalom. Ve shalom yosifulach. E essa é a Torá. Por que essa é a Torá? Porque como termina o Shas de Mishnayot, falando, a última Mishnah de Maseret Oktzim, fala Rabbi Yoshua ben Levi, Hashem não encontrou um kli, um utensílio, que segura, comporta a Brahá, mais do que a Torá, mais do que o Shalom, desculpa, mais do que o Shalom. É o fim do Shas, não é? É o fim do Shas, a última Mishnah do Shas. Hashem não encontrou, está escrito, Hashem é varechetamo ba Shalom. Paz, pô, devia ter escrito Hashem Avarech Etamo B, $1,000,000. Sim? Porque Shalom. Porque Shalom. Porque não está escrito outra coisa? Porque Shalom. Devia ter escrito Hashem Avarech Etamo com uma casa própria. Sim, o sonho da casa própria. Alguma coisa devia ter escrito. O que é Shalom? Fala da Bishom Erevi, não. Tudo está no Shalom. Não tem um kli que aguenta Brahá mais do que o Shalom. Quer dizer, você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa, se você não tem um utensílio para guardar tudo isso, shalom tudo vai. cai no chão. Tudo é o shalom. Por isso fala o Gro, isso é que é nega da Torá. Se você, quando você estuda a Torá, shalom e o sifular. O que é shalom? Tudo. Shalom e o sifular. Isso é o shalom. Também vem de shalom, que é shalem, que é pleno, completo. Então, através da Torá, você consegue shalom e o sifular. Você vai ter paz, que a intenção é, você vai ter tudo. Geratzon, que a gente consiga cumprir, que a gente estudou hoje. Não, mas o que a gente falou que